precisa de um puente, eu preciso de você, só de você. Como toda orquestra de um regente, eu preciso de você, só de você. Como a flor precisa do perfume, a mulher de ter ciúme quando seu amor não vê. Preciso tanto de você. Como a noite busca a madrugada, eu preciso de você, só de você. Se o poeta busca bem amada, eu preciso de você, só de você. Só você não sabe a solidão de tão imensa, é uma doença que me deu no coração. Se o ateu precisa de uma crença, eu preciso de você. Como só precisa de um poente, eu preciso de você, só de você. Como toda orquestra de um regente, eu preciso de você, só de você. Como a flor precisa do perfume, a mulher de ter ciúme quando seu amor não vê. Preciso tanto de você. Como a noite busca a madrugada, eu preciso de você, só de você. Se o poeta busca bem amada, eu preciso de você, só de você. Só você não sabe a solidão de tão imensa, é uma doença que me deu no coração. Se o ateu precisa de uma crença, eu preciso é de você. Ai, eu preciso, ah, como eu preciso. Mas eu preciso, eu